Esse chão é 3, Salvador, 118-95, tem bom pouso. 118-95, bom trabalho, até a próxima. Salvador, boa tarde, Papatango Romeo Atayanque. Papatango Romeo Atayanque, prossiga. Romeo Atayanque, próxima rotatória, visual 47. Romeo Atayanque, prossiga sinal 17, reporte na vertical da Enrimar, ajuste de altímetro 108. 108, reportará na vertical. É, confirmando, Romeo Atayanque tem ciência da Enrimar. Negativa, Enrimar, se não me engano, esse aterro que tem por aqui. É o ponto que fica aproximadamente 3 milhas da cabeceira 17. Negativo, 3 milhas. Oceano 6200, autorizado pouso 0, ventona 30 graus, 6209. Autorizado pouso, pistão 0, Oceano 6200. Oceano 4207, ventona 27, cobrindo o Salvador, 6208. 208, 4207, pô. Papago, acho que a Papagolf é o controle Salvador. Acho que a Papagolf foi direto Rádio Farol Simbra, ajuste no 08. Onde ele uma Romeo até aí, pra embaixar travado. Gente, Romeo até aí, Yankee. Utilizando para pouso pistão 97, o vento na 20 graus, 079, eu informo um tráfego a 2 milhas do externo. Afirmativo, pode utilizar aqui para pousar logo? Eu vou prender? Utilizar o pouso aqui. Sim, para meu atalhante, pouso autorizado pistão 97, utilizando na medida do possível. Torre, bom dia, azul 4082, a uma milha do externo, trem baixo chegado. Azul 4082, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste de altímetro 1018. 1018, azul 4082. Continua 6200, solo 28, liberando o jogo, solo 121, décima 1. Azul 4082, para informação, tráfego à sua esquerda, é um Papa 32 Romeo, realizando pouso pairado na... Corrigindo, realizará pouso na pista auxiliar, o mesmo já se encontra a meia milha da cabeceira. Está ciente do tráfego azul 4082, ainda não à vista. Mais travado de pouso na 0, azul 4082. Papatão Romeo Hotel Yankee, solo 30, confirmando nada. Solo Salvador Acionar 6200, bom dia. Bom dia, Chanel 6200, táxi de Alfa, Juliette, gate 1-1. Alfa, Juliette, gate 1-1, Chanel 6200. autorização para o sequenciamento final ILS. Direita proa 245, permaneça descida para 2000, limite ao localizador. Direita 245, 2000, limite ao localizador. 845, 875. O senhor 6255, está autorizado a descida para 2000, está autorizado a aproximação ILS. 2000 autorizado ILS, 6255. Paulo Salvador, com boa tarde, Brasil 402, de Bruno Fiscoto. Bom dia, Brasil 402, táxi de Alfa, Juliette, Gui 01. Alfa, Juliette, para o 1, 402. Pro 9875, esquerda pro 130 para o localizador, livre LS, aguarde preferência. Esquerda 130, livre, aguarde preferência. Piano 6255, localizador em aproximação, reduza cheque o trem, chame torre 11895, oceano 6255. 305, obrigado, bom dia. Controle Salvador, passa o meu, Alberto Branco. Azul 4207, suba restrito ao nível de voo 340, chame Recife, Provo 51, Azul 4207. Recife 340, a frequência 1251, Azul 4207. Opa, Romeu, está bravo, este é o controle. Você vai decolou de Serra Índia Coimbra, comprou de Serra Índia Delta Lima. Aí você tem que ser pela linha do litoral, com dois a bordo, o código alocado é o 0165, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, totalmente visual, 500 pés, prossiga no voo, chame final para pouso no Del Rey. Bravo. Para autorização, Galeão. 1556 para o Galeão, autorizado nível de voo 360, via até November 857, Monso. Decolada pistana zero com primeira curva direita na saída da Euleda Irumi. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, transponder 5567, gol no 556. Sexando, Rio, né? 11, tio. Beleza. Mas boa tarde, 1875, na gol final da 1-0, já estamos. 19875, continue a aproximação, aguarde a satisfação de pouso, ajuste de altímetro 1-0-9. Aguardando. Estado 108, desça para 2000. Comeia correto, filme pronto para puxar aqui pela mesa. Vai reportar, muito obrigado. Para Guarulhos. 3895 para Guarulhos, autorizado nível de voo 340 via Atazulu 10 Piraí, após para sair conforme rota do plano de voo, decolagem da pistola 0 com primeira curva direita, saída da El Leta Motiva. Controle Salvador 120, decimal 8, Victor, Rio Nono, Interestelar 95, aciona 5565, 13895. Autorizado, Guarulhos, nível 3, 4-0, via Transferzul, 1-0, Piraí. Decolagem de terceira, 1-0, com curva direita, saída da El, Leita Mótica. Controle 1, 2-0, decimal 8, transponder 5-5-6, para o 3-8-9-5. Então, 3-8-9-5, correto, chegou pronto para puxar o acionamento. Puxinha 6255, solo 37, primeira direita, solo no 211. 211, boa noite, bom dia. Gol 9875, avistado, autorizado com os pistola 0, ventou 60 graus, 629. Disposto, pistola 0, 9875, na Gol. 55, táxi de Alfa, Juliette, gate 06. Alfa Juliette 0662. Via Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette, 07, boa noite, 9875. Bom dia, Oxane 9009, autorização Brasília, informação Mike. Chaleur 9009, pronto, copy? Sim. Chaleur 9009 para Brasília, autorizado nível de voo 360 via Pampasulu 17. Decolada pista 10 com a primeira curva à direita, saída Arbor, transição Electra. Controle Salvador 120.8, torre 1 no 8.95. Transponder 5570, Chaleur 9009. Autorizado Brasília, nível 360, via Pampasulu 17, decola da 190 com a primeira curva à direita na saída Arbor, transição Eleva. Controle Open 120.8, a torre 198.95, e transponde 5570 no Chaleur 9009. Chaleur 9009, correto, chame pronto para buscar encanamento. Chamará pronto no portão 9, com a Chaleur 9009. Pampasulu ao controle, acione a identificação. Pampasulu, contato radar estabelecido na posição Conde, voe na proa do VOR, será vetorado com ILS, pista 10. Ajuste 108, chame para descer. Gente, proa do VOR, aguarda a vetoração na 08, do Vale Pampasulu. Informação do controle, está visual no setor? Completamente. Tá bom, já tá dando praia, não? Já, já. Ok, sim. Deixa eu arrumar pra força. Ô, meu Oscar Bravo, frequência livre. Vamos. Deve estar de 3 a Índia, ponto 0-0-895, com 1018 do ajuste, é o gol por 5-5-6. Para o prospecto acionamento, está 3895, posição 02. 3895, fazendo o que que eu falo? Para aguardar táxi do 09 da Gol, iniciando agora no Travel 84, e chame para o portátil. Sim, levou 09 da Gol, chamará para o parque da 3895. O prospecto aqui do bar, tem alguns rumos, mais a 3 mil aqui, mas não há nenhuma previsão de chuva, nada. Ah, muito bom. Então o peso está ajudando. Está autorizada a aproximação, aguarde transferência, Papagô. Bom. Felipe 01, deixa o controle, Salvador, é cordial. Felipe 01, no quadro pronto, 8 mil, a chegada é a bomba, ajuste no 08, consigo. Fala Romeu Bravo, Serra Serra, é o controle, prazer falar. Serra Serra, CN2222, prossiga visual e chame sinal para ponto. Papa Golf está agora 2 milhas para passagem sobre o marcador externo. Chame a torre na frequência de 11895. Chefe do trem, até a próxima. Até a próxima, capitão. Boa. Ô, relógio da Papa Golf. Capitão Golf, Papa Golf, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste ao time com 0-0-8. Ok, Golf está visual, cancela e um avado pela direita, não é certo? presente, Cantal, tá presente, Papagolfo? Patela? O Papagolfo, Papagolfo, plano instrumento, entrada 47, tá presente? Curva à esquerda, base para a direita da 17, reporte final em 17, eu acho que Papagolfo é... Vamos trabalhar na final da 17. Pode ser, Jorge Papagolfo? Dá zero estado. Sim. Controle, Copa 1, Juliette Zulu. Copa 1, Juliette Tango Zulu, este é o controle Salvador, clareza, intensidade 5, desça para 4 mil pés, ajustado, câmbio. 4 mil pés, confirma ainda, como 08? Confirmo, afirmo. 4 mil pés, 08, ajuste, Juliette Tango Zulu. Grupo 01, vertical de Alagoinha, sexta, sem restrições para 4 mil. Controle, muito boa tarde. É o gol 1556 na Zael Lederome. Foram 556, este é o controle Salvador. Contato com a base estabelecida após 2000, Leda, Leda e Lume, suba sem restrições. Câmbio. A capa, direto 2000, cruzando daqui, mais 30 segundos, direto a Leda e Lume. Confirmando a intenção de pouso para 17, conforme cancelado o plano. 17, passo para embaixo, travado. Sente, Papatão, Gosca, Papagolfo. Livre pouso 17, o vento 160 graus, 07 nós. Bom. Para o táxi 03-895-1225, a bordo do 3-03-50, com 3-8-9-5, táxi via Índia, ponto de cara no 0, todo no 8, 3-1-9-5, ajuste no 0 no 8. Táxi autorizado via Índia, ponto de cara 3-3-9-5, ajuste no 0, 1 no 8, 3-3-9-5. Romeu Lima, Alfa Romeu, livre o táxi, reporte na interseção, ajuste de altivo, entrou na 08. Confirma o PLB, por gentileza? Não compreendi? 02 no PLB, gente, Lima, Alfa Romeu. Não pode para ingresso, Lima, Alfa Romeu. Papá Romeu, Lima, Alfa Romeu, livre ingresso 17, reporte chegado, pronto. Autorizando um táxi Xenéu 9009. Chama táxi Xenéu 9009. Romeu Lima Alfa Romeo, decolar 5-2, da presente curva esquerda, autorizado cruzamento do aeródromo, aguarde transferência de comunicações. Autorizado curva esquerda e cruzamento do aeródromo, Romeu. Salvador, o Bravo Serra Serra, tá visando o pouso. Positivo, Bravo, Serra Serra, bom pouso e até uma próxima oportunidade, Sérgio. Grande abraço, capitão, bom feriado. Grato, Serra Serra. Boa. 3895, autorizado a alinhar e manter o cabeceiro no zero. Ali, manter no zero, 3895. Romeu Lima Alfa Romeu, corredor forte, controle, Salvador, 120, décima 8. 120, décima 8, grato, boa tarde. Controle, Salvador, Papa Romeu Lima Alfa Romeu. Papa Romeu Lima Alfa Romeu, controle, está em voo visual em condições de voar na proa 090. Afirmativo. Ok, proa 090, suba sem restrições. Preciso do estimado para pouso em Paulo Afonso. Esse, o Lima Alfa Romeo vai manter 1.510 para se manter dentro da regra de voo visual, é com a proa 010. Ok, positivo. Milhas, sem restrições, problema. Hoje está em 2010, Juliette, está em 2010. 301. Salvador, muito bom dia, o 3216. 3216, prazer falar, ajuste 1098, desça para 4000, vou ir direto do Duna por ILS. 7018, direto do Duna, e então, quem tem informação mais? Muito bom, Olimpo 01 é o controle. Olimpo 01, é o controle. Você tem condições de voar Duna? Batemos. Gente, Duna 2000 autorizado, caminho. Duna 2000, autorizado. Gol 1556, chame de Cícero, frequência 1251. 251, boa. Boa. Transmitir o Galeão, position 11, with information mind. Engineer 6213 clear to Galeon, flight level 360, approved via upper November 857, tilt Mosul position. Departure runway 10 after takeoff, right turn to dial Lenda Irumi departure. Salvador, departure control 120.8, tower 118.95, squawk 5002, questionnaire 6213. Okay, restoration level 360 from November 857, most to departure, most position, taking off from runway 10 right turn, dial Lede Irumi 1208.1895, and just squawking 5002, call it back on radio, and take 213. Questionnaire 6213, read back correct, the preference for pushback at start. Pelo Alfa Romeo, estou aguardando estimado para pouso e Paulo Afonso. Channel 9009, autorizado a alinhar e decolar de soma 001, alinhar e decolar para a zero, Channel 9009. Burst, São Paulo Afonso, 163. Não entendi. 1631. 1631, ciente. Irmão Alfa Romeo, condições de subir para o 55? Negativo, vai manter possivelmente até a Lagoinha esse nível. Ah, positivo. Foi na Pro 360, vai deixar a área de Camaçari à direita. Cliente com visual com a área de Camaçari, é 360. Lima Fox Tango, este é o controle Salvador. Ajuste do altímetro no 08, desça para 4 mil pés e vou ir direto Duna para aproximação ILS. Controle Salvador, olímpico 01, estabilizado localizador. Olímpico 01, passou Duna, localizador em aproximação, reduz a cheque o trem e chame a torre. 11895, Olímpico. Chamatone 1895. 1000, voando sobre água, em descida para 2000. Descendo para 2000, voando dona, 132, zona meia. Olímpico 01, continua a aproximação, reporte trem checado, ajuste de altímetro no 08. Ajuste de altímetro no 08, prossegue na aproximação, trem de pouso bastante travado. Controle Salvador, Xanea 9009, boa tarde. Funciona 9009, o controle, meu cordial, contato radar, suba sem restrições, gira à direita, voa e alerta, caminho. Direita, alerta, sem restrições, nível 360, Xanea 9009. Positivo, livre. Salvador, boa tarde, eu passo a Romeu Lima, Fox Tango. Romeu Lima, Fox Tango. Descendo para 4000, na proa de Duna. A intenção, quando sai o visual em 5.110, se autorizado, gostaríamos de voltar na 1.7. Eu, Fox Tango, adotei a sua solicitação. Salvador, muito bem, azul 4463, vai ter que ir a mais. Azul 4463, pronto, pode ir aos. Diga. Azul 4463, para Ilhéus, autorizado, nível de voo 180, decola via Golf 677, decola da Fusão 0, com primeira curva direita na saída Coral, controle Salvador 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, aciona 5011, azul 4463. Autorizado, nível 180 para Ilhéus, decola 677, na Coral, da Fusão 0, primeira curva à direita. Controle 12018, 21895, transponder 5011, azul 4463. Azul 4463, correto, show e pronto para flashback seu nome. Para 4463. Então eu vou confirmar daqui a pouco. Obrigado. Para 3895, passou 150, chame Recife 1251. 251, obrigado. Positivo, livre. É, morreu. Delta Zulu, indício de detonação para aproximação ILS, direita pro 280, falha de comunicações, voz Simbra, magnética 130. Direita 280, falha de comunicações, magnética 130 de Simbra, o Delta Zulu. Fala, Delta Zulu. Delta Zulu, controle. Está presente, está com condições visuais, propõe mudança de regras e prosseguir visual para pouso. Foi a melhor proposta que eu recebi hoje. Estou autorizado a prosseguir visual, chame a torre 1-1-8-9-5, cara. Ótimo, 1-1-8-9-5, Juliette Angulo. Muito boa. Fala, Papa Tango, Juliette Angulo. Juliette Angulo, prossiga. Fala, Tango, 90-1-0, segundo da operação da controle, solicita pouso 1-1-0, tá visual. Pouso 1-1-0, ciente. Juliette Angulo, reporte para Girabás 1-0. Vamos trabalhar para a base, Juliette Angulo. Fora de solo, Guardião 07. Guardião 07, decolou 03. Prossiga no corredor Axé, controle 120.8. 120.8, corredor Axé, Guardião, obrigado. Link 01, no solo 03, libere primeira direita, chame o solo em 121.1. We have information, Mike. Eu sou Alfa Sierra Oscar, do meu controle, Salvador, or Salvador Control. Insert now altimeter 1018, reclaim to 5000, about arrival runway 10. Get clear to 5000 feet, we'll descend via the arrival to Alfa Sierra Oscar Romeo, runway 10. Eu acho que o Romeu desça para 500 pés. Aguardando a autorização de pouso. Autorização de base, Juliette Angulo, aguardando. Passando o corredor até 500 pés. Gente, prossiga no corredor 500 pés na escuta. Juliette Tango Zulu, autorizado pouso 1-0, vento 1-60 graus, 1-09. Autorizado pouso 1-0, Juliette Tango Zulu. 909 passou o nível de voo 150, chame Recife e frequência 1288. Tudo afastando, desça para 2000. Avianca Oceania, voo 9009, Salvador. Oceano 6356, desça para 2500 pés, direto para Serra Vita 366. 2500, Serra Vita 366, 6356. Lembra das Farra Vita, tráfego sentido contrário a 500 pés. Certo, não se quer, momento de elevado 500 pés. Acelerar final Serra Vita 366. Parada. Guardião 07. Tráfico em sentido contrário a 500 pés. É, ciente visual contrário do Guardião. Olha, Salvador, gol 962, fala só mais. Gol 1962, Salvador, desça para 6000, ajuste 108, voo Iduna para aproximação ILS. Boa, Duna 6000, gol 962. Avianca Oceania 9009, controle. Siga na escuta. Tá preocupado, já tinha informado a Recife, já lhe chamei algumas vezes. Chamei o 288. 288. Oi, Salvador, a gente vai doendo. Na Delta, visual, que está na porta na hora. 3501, livre cruzamento, 1028, hotel, até o pátio militar. Cruzamento livre, até o hotel. Estação. Obrigado. Então 3216, aproximação, cheque o trem, torre 1-1-8-9-5. 1895 e parabéns aí, amigo. Obrigado, hein? Tudo bem. Controle, Guardião 07, liberou o tráfego no sentido contrário, já na final para Andina. Guardião 07, bom pouso, até a próxima. Obrigado. Então, Zulu, Max Livre, Alfa Kilo, até o 3. Alfa Kilo, até o 3, Outro. 3216, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado com os pistola 0, vento 160 graus, 079, ajuste altímetro 108. 718, Lir Pouso aí. Confirmando Lir Pouso? Afirmo, 3216. 3216. Azul 4463, autorizado, chame V2, número 5, para pouso, velocidade 150 mais. 150 mais, para 962. Quando necessário, eu reduzo um pouco mais. Ok, agradeço. Muito obrigado. Vamos manter 250 por enquanto. 250. X-ray Alpha Sierra Oscar Romeo, say your speed. 259, 0 Roger. Oceano 635B está autorizado a aproximação. Veio me informar na estabilizada, 356. Salvador, uma boa tarde, ao Gol 1864, PSN, da informação. A Mike solicita autorização, Maceió. 1864, transcope. Firma, senhorita. 1864, para Maceió, autorizado nível de voo 350, via Upazulu 17. Igual da pistola 0, com primeira curva à esquerda, na saída Pucajamo Caju. Controle Salvador, 120.8, torno 18.95, aciona 5097, gol 1864. 350 autorizado para Maceió, peso 97, decola da 190, curva à esquerda, perfil da Puca, transição Caju. 1208, controle, ciência das outras frequências aí de torre, transponder 5017. Correto, chame pronto para o time de acionamento, 1864. Chamará, obrigado, estamos no portão 5. Romeo, descending no restriction until 3,000 feet with the altimeter 1018, level 3 for landing. Coverage unrestricted to 3,000 feet, 1018, extra Alpha Zero Oscar Romeo. Então, gente, tango. 1962, desça, sem restrições para 4,000. 4,000, 1962. Tá vendo, se está molhada, tá completamente seca, viu? Confirme? Pode, tá vendo, se está molhada, tá completamente seca, porque muda a nossa operação, a configuração do avião. E aqui é uma coisa que tá completamente diferente, só pra você saber. Gente, vamos verificar tudo. Aerotaxi, o azul 4463, autonomia de 2 horas e 55 minutos, alternado Aracaju, o POB de 1-15. 4463, táxi via Índia, ponto de espera 9018, decimal 95, ajuste 1008. 1008 ajuste, atualizado, se a ponto de espera, chama 1895 azul 4463. Serra BR-1060, Universal AC, destino Salvador, Salvador. Utilização de reboque da posição 2, Lima do Pátio 3 para a posição 9 do Pátio 1. Barulho. Ou 20067 a 44 minutos. Tome rota do plano de voo, decolada piscina 0 com a primeira curva direita. Saída da El, Leda, Mótiva. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 1, 18, decimal 9, 5. Aciona 5030, gol 2067. CNC autorizado 360 para Guarulhos, via Anderson 10, Piraí. Decola da 10 com curva direita, terceira saída da El, Leda, Mótiva. 1208 é o controle, 118.95 é a torre, 5030, Force Power, 2067. 2067, chame para um fora de vento, salve. 4207. Mike, Romeo Alfa na Irmar, por favor. Michael Mealça para a Feira de Santana, 1.010, aprovado, decola da Enrimar, direto para o norte. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, aciona 0130, Michael Mealça. Michael Mealça, confirma o seu bem? Michael Romeo Alfa para acionamento e decolagem, torre 118, decimal 95, 1018, ajuste. Pushback acionamento, voo 1864, portão 5. Autorizado, sim, para o táxi, voo 1864. Autorizado, chamará, obrigado. Pronto, eu vou chamar 6254, 380RJ. Vou chamar 6254, informação Oscar, para o Cóquio. Pronto, não está recebendo notícia na 254. Você não está recebendo notícia? É, negativo. Gente, minha 254, dá para um código? Pode falar, minha 254. Oxalé, minha 254 para Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, autorizado, via Pajuru 44. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Fidelis. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Aciona 5024 no transponder, Oxalé, minha 254. Autorizado, conforme 320RJ, decola 1-0, pela curva direita, da El, Zeda e Dev, é pesolo 44. Controle 208, torre 1895 e transponder 5024, chama 6254. Conta já 64, 6254, confirme novamente, recebe o ativem 12775. Posta. Agora recebe o 6254. Gente, Oxalé 6254, chame pronto para o feedback do acionamento. Obrigado. Tá barato, obrigado. Flight Director Alpha Cirrus Carmel. Roger, completing approach, Eglin Gear in the Contactive Tower. Reconsig 11895, X-ray Alpha Cirrus Carmel. We continue approach, Contact Tower 11895, X-ray Alpha Cirrus Carmel. Have a great day. Gente, confirme a matrícula? Mike Zuluyanki. Mike Zulian, que está autorizado início do rebote no Pat 3 e vai chamar para ingresso no Pat 1. Sim, chamará ingresso no Pat 1, Mike Zulian. 1864 na escuta? Tá, iniciando agora. Sim. Salvando a Rocha Romeu. Sucente, não vem mais com a Romeu, tráfego avistado? Está autorizado o pouso parado na caseira 35, devido a tráfego agora no final da LS 4 milhas. Após controlado para seguir com o taxi aéreo. Pouso parado na 35, nós vamos achar o hotel, certo? Sim. Tower Town, direção Alfa, Sierra Oscar Romeo. Direção Alfa, Sierra Oscar Romeo, Canage 10, 18, continue to expect landing clearance. 1018, we'll expect landing clearance, Sierra Oscar Romeo. Okay, first wish, I have a chapter, traffic on your right side, the chapter, rule for route is short, runway 35, do not interfere your approach, okay? Runway 10, we cleared, clear to land, wind 14, 150 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, we're looking for the traffic, it's Alpha Sierra Oscar Romeo. Juliette, vamos ver, o Juliette Somos Zulu, está autorizado 180 e aguarda o início do táxi do Gol. Ok, vou pegar 180 e aguardar o táxi do Gol, Juliette Somos Zulu. Fala 6356, Bruno, 6356. Juliette 356, táxi de Alfa e mantém antes daquilo. Alfa, mantém antes daquilo, 356. Contato radar estabelecido na posição informada, desça para 5.000, voo em mar e chegada a mar em pista 10, 1018. 5.000 na chegada a mar, posição de obra, obrigado. Anotei, obrigado. De aproximação, cheque o trem, torre 19895, gol 962. 1895, gol 1902, boa. Boa. Vai Salvador, gol 962, final. Seguro 962, ajuste na 0, 18, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Tá dentro. Sim. Critério chegou com a decoragem Michael Nalf. Chanel 62-13, autorizado. Aguarde para o inspecionamento. Aguarde 62-13. Tá antes daquilo, aguardando. Sim, já aguarde o 636. Sua posição é no pátio 3, aguarde para ingresso. Certo. Sugou no 864 com 164 a bordo, 2h25, alterna João Pessoa. 1864, táxi livre via pátio Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 098. Ajustado, táxi livre até ponto de espera, torre 895, obrigado, boa tarde. O Juliette São Zulu, observe o início do táxi do Gol, livre ingresso pátio 1, Lima, na Quebec, chama a torre 198, decimal 95. O Mike Zulu e Yankee, autorizado início do reboque e chame para ingresso no pátio 1. Gente, iniciando o reboque, chamará o ingresso do pátio 1, Mike Zulu. O Chanel 6356 vai observar o início do reboque do tráfego da TAM e ingressa via Kilo para a posição 4 Lima do pátio 3. Kilo 4 Lima, 6356. X-Ray Alpha, Sierra Oscar Romeo, taxi by Alpha, hold short, Juliet. Sai do Azul 2771, mantendo 190, centro da Oscar, metade descida. Azul 2771, ao controle, ação de identificação. Pois é, Nery Martins, 0. Pós o Pouso, aeronave companhia, autorizada, Nery Martins, 0, 84. Foi Mário, chegada Mário, desça para 6.000 com 1.018. 6.000 com 1.018, está chegada Mário na Pro de Mário, Azul 2771. Vai reportar no setor, decolagem na Remar, quanto risco? Vento no aeródromo, 150 graus, 08 graus, aposte fora do solo. Michael no alto. Until 150, say your speed. Speed is 200 knots. Reduce until 250 knots for traffic coordination, my arrival, run.